Tô nesse jogo por um bom tempo e eu nem gravei um disco. Eu lembro do Caetano me entregar um prêmio de melhor do Nordeste. O que diz sobre isso? Porque não tinha uma categoria pro Sul, então era tipo esmola pra segunda divisão, tu. Mas eu nunca comi partido, fazendo meu movimento na esquina com os meus, vendendo minha mixtape, tentando viver o momento que a vida me deu, desenhando papel amassado. Mesmo quando qualquer ideia de vitória com o que eu fazia era ridícula, tipo uma ilha deserta num mar de miséria. Todo dia eu já fazia o meu exercício pra mudar minha vida, pra mudar umas vidas, pra gente ser livre. Ah, eu sou meio old school nisso. No tempo que a música fazia sentido, e não que fosse tudo bom, primo. Mentira, já vendia, mas fazia sentido. Os bonadinho lixo fazia sentido. Os rock de condomínio fazia sentido. Mas se você dizia que metia umas rimas, alguém respeitaria se fazia sentido. Agora qualquer bandinha de reggae é o rap. Como se o Armandinho viesse com a cat, eu pudesse se nem sem emo boom bap. Ou o NX fosse noção zero, quisesse ter um Eminem sem uma D12 pros net. Youtuber achar que essa porra é muito bom rap. E um sou humano fosse um Luciano Huck tentando fazer um rap de moleque. Mas antes disso, antes da Lavini pensar em gadulizar uns MCs, antes do Rincon ter um hit e receber uma geladeira Rick, antes dos pro MC que ouvirem a minha mix e sacarem um outro caminho, eu tava na Zara. Antes de São Paulo inteira dizer chavo, antes do Rio de Janeiro ter a minha marca, eu já fazia o meu exercício pra mudar minha vida, pra mudar umas vidas, pra gente ser livre. Ah, eu sou meio old school nisso. No tempo que a música fazia sentido, e não que fosse tudo bom, primo. Mentira, já vendia, mas fazia sentido. Os bonadinho lixo fazia sentido. Os rock de condomínio fazia sentido. Mas se você dizia que metia umas rimas, alguém respeitaria se fazia sentido. Agora imagina ter que explicar a minha intro. Olha como tá o nível. Eu não tô tirando crioulo, Emicida. Eu tô falando do jogo, cê tem certeza que fala minha língua? Ler o título não é ler o livro. Ler o livro não é entender o livro. Depois que você entender o livro, você pode colar pra falar que você não curtiu o título, certo? Comentarista de Facebook, fica na sua agora e aprende, certo? A ideia é pra quem fez números em cima de vocês, quente. Isso não é sobre de onde você vem, é sobre onde você quer chegar. E o que vai mudar pra quem vem, de onde você vem, quando tiver lá, rap. Você fez uma grana e não trouxe ninguém, não fala que cê é hip hop. Seu lance é ser modelo free da Supreme, não fala que cê é hip hop. Produzir fã do nordestino maldito, lança uma cópia, lástima. Inspira meu tinto pior, chacina. Deixa eu fazer o meu exercício. Em primeiro lugar, hipócritas, medíocres.